E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Variações Sobre Tema Nenhum. Esse é um podcast que a gente está gravando aqui de maneira de brincadeira, tá? Não tem um objetivo maior a não ser a gente se divertir por um pouquinho de tempo. Como qualquer projeto que começa, né? Ah, não, vamos gravar qualquer coisa aqui, porque... Qualquer merda, isso. Foda-se, alguém vê isso aqui, mas eu vou ficar decepcionado quando só três pessoas assistem. O negócio é o seguinte, a gente vai conversar sobre um tema que um de nós aqui vai jogar, né? E vamos debater sobre esse tema por exatos 10 minutos. Já estão tocou contando. O alarme, tá? A gente vai botar um contador aqui no celular, tudo. Tocou o alarme, foda-se se você tá no meio da sua explicação. Você vai parar de falar, porque a gente vai falar, valeu gente, obrigado, até o próximo, tá? E é isso. Como é um podcast de zoeira, na liberdade, na brincadeira, a gente não vai se comprometer a soltar isso tipo toda segunda, toda terça, tá? Vai sair, a hora que sair, saiu, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos nos apresentar primeiro, né? Eu aqui que tô falando sem parar, Rodrigo Faleiros... Tem o canal Clube de Ouvir Música, tem o outro podcast, que esse é sério, chamado Bom Som, tá? Desmerecendo? Com pessoas sérias. Ah, o canal vocês podem encontrar no youtube.com/ Clube de Ouvir Música, o podcast vocês podem ouvir pelo bontom.net. Bom Tom não escreve com D, né? Não, é porque o podcast se chama Bom Som, entendeu? Mas é porque o podcast é um produto do Bom Tom, que é um portal que o Golden prepara lá, o Golden é o outro cara que faz o podcast comigo. Mas tudo isso vocês podem encontrar pelo wagintail.com.br. Vamos lá, aqui do meu lado está... Eu sou o Matt, eu tenho... Ai, Matt. Ai, eu tenho 20 anos, eu tenho um canal ruim no YouTube, mas eu edito um canal bom que é o do Rodrigo. E é isso aí, Caio, vai com você. Eu tenho os piores amigos. Eu sou o Caio, mais conhecido como Midrovoso, que é o melhor nome. Eu tenho um canal chamado Daka Gamer, onde eu sou uma pseudo-celebridade. Ele tem 50 mil inscritos e não posta vídeos. Eu tô quase chegando no eu estou quase chegando no título de ex-BBB. Perfeito. Meu canal é Black Eye Gamer e você pode me achar lá em todas as redes sociais. youtube.com/ Black Eye Gamer. Ah, okay. Beleza. Então tá. Ok. Hora que eu der play no cronômetro, eu falo o tema e a gente começa a conversar sobre isso por exatos 10 minutos. Maravilha. Tá? Uhum. Não tem regra, podem falar o que vocês pensarem sobre esse tema. Vai dar merda isso aí. Esse é o objetivo. Então tá. Começando agora, o nosso tema, já contando o cronômetro, é strap-on. Ok, primeira pergunta. Primeiro, caralho. Defina strap-on, Rodrigo. Tá, strap-on é aquela cinta-pau. Mas é claro que tem que ser esse tema, puta, né? Claro que tem que começar. Cara, assim, sério mesmo, sério. Pra começar, na hora que o Bruno, nosso amigo, ouvir isso, ele ia falar, claro que o Caio tinha que estar nesse programa. Por quê? Porque, cara, quando a gente tá no trabalho, pode estar falando de qualquer coisa. Pode estar falando de batata, pode estar falando de qualquer merda. De repente vira putaria porque o cara tá no meio. Cara, ele arruma um jeito de fazer pizza virar pinto. É inacreditável. É que eu fiz um acordo com a mulher dele, que assim chegar o aniversário dele, a gente vai combinar de eu tirar ele de casa o dia inteiro. Ele vai chegar em casa, vai estar a mulher dele com uma roupa de... Como é que chama? Aqueles colan... Não, aquelas roupas daqueles fetiche bizarro. Cara, de lycra. De aquelas roupas pretas de latex. Latex. Cara, latex, roupa de latex. E o strap-on, a cintaralha. Cara, cintaralho. Cintaralho é um puta nome, você, cara. Você tem um troço desprezível, é o tal do latex, cara. Puta que pariu. É nojento, cara. É nojento demais. Eu fico pensando o que a pessoa precisa fazer, o tanto de talco que ela tem que passar nela mesmo pra vestir uma roupa inteira daquilo. Sabe, cara? quando você acaba de sair do banho, você vai pôr a calça e ela, e ela fica tudo difícil de colocar? Porque você ainda tá com o corpo úmido, claro. Imagina, é uma você bosta. Pôr aquela roupa de latex com o corpo úmido, tipo. Ah, não! Cara, eu fico imaginando o desprendimento social que a pessoa precisa ter pra usar essa porra. Nem usa na rua, né, cara? Tirando o CJ no GTA San Andreas. Assim, esse foi o motivo, inclusive, de eu não ver essa tal da American Horror Story. Porque me apresentaram, não, assim, já é legal, não sei o quê. Eu sentei pra ver. No primeiro episódio apareceu um cara todo vestido de latex. Eu desliguei e falei, não, deu pra mim. Já deu. Não vou ver essa porra. E ele estupra pessoas no hotel. Cara, Cara, não, aparece. Eu nem sei o que ele faz. Estupra com a cinta pau? Cara, eu não. Ah, ele usa a cinta pau. Puta que pariu. E é um cinta pau dourado. É o cúmulo da redundância. O cara tem um pau e tem uma cinta pau. Cara, sabe o que eu fico me perguntando? Tem gente que gosta desse negócio. Realmente, assim. Sim, tem tipo... gente que gosta de tudo. Não, não. Mas o negócio é: tem homem que gosta de ver uma mulher usando esse negócio e comer o cara. Pro cara, a gente cara, até entende, beleza. Mas e pra mulher? A mulher não tá sentindo porra nenhuma. Cara, eu nunca entendi isso. Aí eu acho que entra no quesito da mulher ter a sodomização particular dela, que ele é sodomizar o homem dela. É que a mulher tem todo esse lance. Não é só o sentir, não é só o contato. Uhum. É todo o psicológico da coisa. Tipo assim, meu homem então, lá fora, ele é o meu... homem. Ele é o homem e aqui dentro é a minha putinha. Cara... Cara, isso é tão constrangedor, isso é tão errado em todos os níveis. Eu acho que funciona assim, quando o casal funciona assim, tipo, lá fora eu quero que as pessoas me vejam como sua mulherzinha. E na cama eu vou te estuprar. É. Ai, cara, que nojo disso. Não. Quem puxou o assunto? É lógico, cara, mas essa é a função. Cara, essas roupas coladas, pode ser de couro, pode ser de latex, qualquer merda, isso tá completamente errado. Quando o Slash usa uma calça de couro, tudo mas, bem. Mas, cara... Tá errado também. Não, roupa de couro, eu sempre lembro de um episódio de Friends que o Ross, ele arruma uma calça dessas e aí ele vai pro banheiro da mulher com quem ele tá ficando e tudo mais e ele tira aquela calça pra ir ao banheiro e tudo, e quando ele vai botar de novo a calça não entra, então ele cata um talco da mulher, ele começa a jogar na perna e aquela calça preta começa a ficar branca, tudo manchado. Cara, puta, por quê? Cara, é um desastre. Cara, eu não entendo o motivo das pessoas essa, tipo, ah, os lashes nessa calça. É tão feio quanto qualquer outra pessoa que usa essa calça, cara. Não é bonito, não é legal, não é prático. Eu tenho certeza que isso não é prático. Você pode pensar que calça de latex, mais ou menos, é calça de couro preto. Ela é basicamente metade de um gimp suit. Gimp suit, ele é o... O que é o gimp suit? O que é o gimp suit? Gimp suit, contextualizar. Sabe a roupa de latex? Aquela que só tem um buraco assim? E a buraco ali, o quê? Na boca e nos assim, olhos? E a pessoa é literalmente um boneco de borracha. Ai, caramba! Aquele negócio mais sadomasoquista possível. Fica a imagem mental pra todo mundo aí. eu lembro credo, que no GTA San Andreas é uma missão que você tem que conquistar uma mulher. Eu lembro disso. Que ela curte um Jesus. Sadomasoquismo louco. Aí o CJ vai lá na sex shop e compra uma compra esse troço. Nossa, cara. Mas, cara, GTA San Andreas é um universo errado à parte, né? Não, porque, assim, eu lembro de Pulp Fiction, cara. Tem um personagem. Eu não lembro o nome do negão lá do Pulp Fiction. Mas ele. Marcellus. Que aí ele vai brigar com o Bruce Willis. E os dois acabam brigando dentro de uma loja lá e tudo mais. E acabam presos pelo cara da loja. O cara da loja tem um cara desse num gimp suit, né? Fala. Uhum. Dentro de um baú gigante. E aí ele dá um jeito de soltar o cara ali, o cara fica amarrado vendo enquanto ele estupra o Marcellus. Meu Deus. Cara. Não, cara, é Tarantino. Tarantino é muito bizarro. Cara. Cara, Tarantino e Tim Burton são caras à parte da realidade, né? Mas o Tim Burton ainda é um cara assim, ele é um fantástico, né? Ele Sim. cria um mundo à parte. O Tarantino, ele é um bizarro no mundo real. Sim. Dá medo disso. É um cara que você acredita que tem alguém que realmente usa esse gimp suit. Ele deve usar. Ele deve usar, certeza, cara. Ele deve dirigir a galera vestido, sabe? Porque é pra atormentar todo mundo. Essa criatividade vem de algum lugar, cara. Não é possível. Experiências do passado. Talvez traumas, né? Não sei se traumas, mas de repente, assim, aquele amigo, aquela amizade colorida. Não sei se ele teve traumas, eu tenho certeza que ele traumatizou muita gente. Me faz lembrar da vez que eu fui no. Que uma vez eu passei no sex shop só pra olhar, porque eu falei, ah, nunca fui, né? Cara, eu vou olhar e vou. Cara ao vento e falar, ô. Que a mulher achou que você era viado? Então, Essa história é muito boa, cara. Essa história é genial. Cheguei lá, tá, falei, puta, nunca fui, vou, né? Tomei coragem. Falei, cara, vou, né? Sou um adulto, pago minhas contas. Sim. Eu mereço ir de cueca na varanda, né? Eu mereço entrar no sex shop. É, entrei no sex shop e falei, então, me mostra as coisas. A mulher já. Ela pegou assim, pôs a mão meio que no ombro, foi me levando, né? Vamos lá, não sei o quê. Ela me levou pra sessão dos cintaralhos. Basicamente. Assim, de cara. De cara. E não era nem o cintaralho, tipo, o homem usar. Cintaralho, tipo, você vai ser enrabado. Oh, que delícia, aí eu, cara. Tá bom, ok, né? Aí ela começou, não, porque isso aqui, não sei o que, o prazer do homem, não sei o que. Eu falei, ah, tá, mas então, não tem outras coisas? Não, não, não, pera, eu te mostrar outras coisas. Aí, eu acho que ela já tava querendo você. Não, não, não, não, não, não. Ficou meio óbvio, porque quando eu lembro que ela, teve um momento que ela me tentou me oferecer um pênis avantajado. Um Kong. Um Kong, não. Kong. Ela falou, ah, porque daí vocês podem usar. Eu falei, nossa, eu não sou... Não, tá. Eu sou meio que casado com uma mulher. Assim, então, eu vim olhar, mas não sou gay. Ela, ah, não! Ah! Ah! Mano! Então já me foram oferecidos uns strap-ons para não para mim. Foi constrangedor. Eu tive uma namorada com a qual a gente foi numa sex shop e ela comprou um plug anal. Puta que pariu. Mais uma imagem mental pra todo mundo. O problema é que eu só conheço o Rodrigo, então imaginei ele de plug anal. Porque eu não sei que namorada é essa. E eu nunca vou saber. Não vai saber. O pior dos plugs anais, eu sei que já fugiu do strap-on, mas enfim. Foda-se, o assunto tá correndo. O pior dos plugs anais é aquele que tem um rabinho de coelho. Cara! Eu já vi. Sabe aquelas porra de propaganda que pula na frente assim? Cara, uma vez pulou uma dessa de uma mulher, assim, a mulher mó gostosona, peitão, bundão, não sei o que, e de repente aquele rabo de raposa, assim, saindo. Eu, não, cara, isso tá muito errado, o que é isso? Aí eu fui atrás saber, e eu descobri que realmente é um consolo com aquele rabo pendurado. Que trem bizarro, cara. Um dia. A pessoa fica andando com aquele trem socado no cu, com aquele rabo pra fora. Um dia vão lançar a versão Dragon Ball disso aí. Que é o rabo do Goku, sabe? Pra geeks, né? Porn Geek Shop. Japonês tarado, sabe? Vai ter o rabo do Goku e a versão tentáculo. Que você coloca. Ah, tentáculo não, cara. Cara, coisa muito horrível, nojenta, é anime de... Hentai. Sempre tem que ter um EP cheio de tentáculo. Sempre. Não, e não é um. É uns 15 saindo do braço. Mas tem uma lógica, dizem que tem uma lógica por causa disso. E quando começou a popularizar o anime. Ela vai o Caio bizarrista. Por isso que sempre cai em putaria conversar com o Caio. Ele conhece a fundo essas coisas. Ele tem um currículo ele grande. Ele tem a Val pra falar disso. Eu não entendo. Não, é o seguinte: nos anos 80 e 90, quando começou a popularizar um desenho animado. Momento história porno. Seguinte. Nos anos 80 e 90, quando começou a popularizar os animes, né, desenhos animados, começou logo, obviamente, o cara falou assim, vou fazer de putaria. Porque é o natural do ser humano, né? Qualquer coisa que o ser humano inventa, ele vai arrumar um jeito de fazer putaria com aquilo. Qualquer coisa que existe. Mas fizeram uma revista, vou fazer revista de putaria. Lógico. Enfim, aí quando eles começaram a fazer, tem toda uma regra de censura no Japão. Começaram a censurar as coisas. Então por isso que tipo, eles botam borrinho e pornô. Tem uma regra de censura que é conteúdo sensível, que eles chamam. Então, pra burlar isso, não pode mostrar um órgão genital. Beleza, então eu vou fazer um tentáculo com 10 órgãos genitais que não tem nada contra isso na regrinha da censura. Porque então, não é um pênis humano. Um pênis alienígena. Ah, só isso, tipo. Então, é a coisa mais nojenta do mundo. Parece aquele trem cheio de baba. Pingando por todos os poros possíveis e imagináveis. Cara, atravessando pessoas. Gente, deu 10 minutos, acabou, valeu. Até o próximo. Falou.